Lealdade entre homens é necessário pra não ter uma guerra. Tatuei na minha nuca uma mensagem pro planeta Terra. Igual Kratos, me lembrei dos dias eu lavando pratos. Correria necessária pra levantar meu castelo na terra. Trairagem quebrou meu coração e me deixou esperto. Agora eu vejo que meu inimigo se mantém por perto. O que dói não é o que tu fez, é lembrar o que vivemos. Meu ataque vai carregar sentimentos que eu reprimi. Eu vi ele, logo percebi a maldade no olhar. É um mano sedutor e belo, fácil de amar. Manos correm pelo sonho dele, é o bando. Ele foderia todos eles pra poder ganhar. Toda batalha eu vou pra morrer, conta a história é um prêmio. Falas que vem do passado recente, copa você é um gênio. Eu me moldei na dor da solidão, mirando tem mil olhares. Manos querem seu destaque do ano, eu quero seu do milênio. Lealdade entre homens é o necessário pra não ter uma guerra. Tatuei na minha nuca uma mensagem pro planeta Terra. Igual Kratos, me lembrei dos dias eu lavando pratos. Correria necessária pra levantar meu castelo na quebra. Trairagem quebrou meu coração e me deixou esperto. Agora eu vejo que meu inimigo se mantém por perto. O que dói não é o que tu fez, é lembrar o que vivemos. Meu ataque vai carregar sentimentos que eu reprimi.